601 da Palma 26, chame controle, 120 decimal 8. 208, 601. Cessna 3297. Consiga. Consegue coordenar para o Libris? Agora, mata o perfil. Sete, chame o seu Recife, colhendo direto o mesmo, levar a dele. Chame na frequência 1251, alterna 13325. Recife 1325, obrigado, bom dia. Controle, estava no 601. Golo 601, contato radar na decolagem, sub mantém 360, saída da EL. 360 da EL, no 601. Portugal 0 to 2, please line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off runway 10, Portugal 0 to 2. Uno 567 Voe Elefa. Elefa, Voe 567. 3603, atinge 050. Desce mantém a 2000 pés, informe em final do procedimento Elefa XUE, pistona 0, ajuste altímetro 1016. Desce ao 2000 pés, informe estabilizado de LSX-Way para 10, 3603. Chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. Agora 940 para o busbank estacionamento, está no gate número 8. Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, boa noite. Puxa aqui. Gente autorizado, push, 6290. O Gol no 940 no 8, autorizado, puxa. Autorizado, chama para o táxi, Gol no 940. 22 airborne yet. For one to contact the approach control frequency 120 small 8. Charlie 120 approach control 022 one 8 one traffic area. That's 3. On the approach one 8 approach control 022 at 1700 feet. Okay, departure. Ground 1022, radio contact in departure. Come in my contact level 370 on Puka. We are Puka, I'm at level 370 on Puka departure, punch on 022. Alô, boa noite, voo 1884. Voo 1884, oceano em descrição, desse mantenha 2 mil pés, ajuste de altímetro na 016 na chegada à margem. Após sua fogue, poderia voar etapa, senhor? Ativo, está tudo bem, voar etapa. Sua fogue, então, direto de estapinho, voo 1884. Voo 1601, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 3603, em forma estabilizada. 3603, em forma estabilizada. 6259 para o táxi 129 no POB, 6 horas e de autonomia, alterna Galeão. Prossegue via Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1016 na altimetro, Oxa. Índia e Alfa, 118.6, até a volta. Então, voo 1940, vai iniciar nosso push agora, ok? Certo, gol. Trator. Altimetro em Salvador, 10016. 0050, gol, 1776. Jogou no 884, passar etapa abaixo dos 50. Obrigado. Obrigado. Chegou no 273. Está autorizado, inicio o push de imediato. Ativo, está pronto. Está autorizado então, inicio o push. Push e chama o táxi, 73, gol. Índia Serra, passou e travou, final da onda 0. Então, 3603, boa noite. Autorizado o pouso do pista 10, vento 180 graus, 06 nós. Autorizado o pouso no 0, está 3603. meteorólogo, 1940 para o táxi 92 a bordo, 359 autonomia, Fernando Galeão. Aeronave Sociedade, prossiga, por gentileza. O Gol 1940, 192 a bordo, 359 de autonomia, Fernando Galeão. Pronto para o táxi. Autorizado até através do gate 62, aguardando para prosseguir 1940. Até através do 62, aguardando 1940. Espera pronto no 6259. Estaciona 6259, a linha E, mantém cabeceiro 10. Sim, mantém cabeceiro 10, 6259. Portugal 022, clear, fly heading, zipar position. Sir, tu considera que zipar position é para o chão, zero, tudo, obrigado. Então, 3603, solo 48, livre à direita, chame solo 121, não decimal 9. À direita, 129, da 3603. Alô, Gol 1273, táxi 191 a bordo, 3010, alterando a pista. Seguinte, Alfa, ponto espera 186, 1026, altímetro, tango, voo 1273. 1026, chama quanto mais, ponto espera 273, 2000. Falou, Salvador, eu tô 3603, bro. 3603, prossegue de Alfa Juliette, chamando pro Juliette. Alfa Juliette, chamando pro Juliette, tô 3603. O 9040, vai seguir próximo da companhia, via Índia Alfa, ponto de espera 186. Isso para o 940? Não. Então Índia Alfa, ponto 283, 286, ou 940. Pronto, 273, gol. Bom, 273, muito boa noite. A linha é mantém cabeceira 10. A linha mantém 273. 26.85, enable 12545. 26.5, 12545, pode chamar o 1884, informe estabilizado. Toma estabilizado, gol 1884. 03 vai ingressar via Juliette para o meia dúzia. Juliette, meia dúzia, tô 3603. Até a volta, 6259. Padua, boa noite, o senhor é 6259. Chené 6259, contato radar, submoteu 360, saída da EL, estou autorizado após 2000 pés, voa da EL. Clima ativo 360, após 2000 pés, voa da EL, 6259. 23 autorizado da decolagem, pista 10, vento 150 graus, 04 noite. Colagem autorizada na 0273. Certo. Torre, Salvador, boa noite, gol 1940, ponto 0, pronto. Gol 1940, ali mantém carreteiro 10. Ali mantém 1-0, gol 1940. Galeão 380 nível, decolada 10. Saída da El, letra Bridge, onde intercepta Tuzulu 1-0, Snap, Lúcio, Barbacena. 5551 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. 80 autorizado para o Rio de Janeiro, Galeão, decola da 1-0 no perfil da Dael, transição Leda, Pós-Voa Bridge, Tuzulu 1-0, Snap, Snap, Rio de Janeiro. 5551 no transponder, 130. 80 controle, 317, posição é a. Obrigado. 2000, 10 no meio, reportará. Vai chamar, 317. Terminal ground, low gain condo 0777, this license there, request setup. Ok, sir, I will confirm the 8 secures, ok? Clear to Frankfurt, jet level 330, via Brusque 58. Runway 10, book a departure, Caju transition, left departure, turn left, and its call will be 5462. And frequency approach 120, with now 8. Are you ready? Go to 077, copy down change to destination Frankfurt, jet level 330, upper Whiskey 58, left on route. Runway 10, left turn Fuka, Kaju transition, departure frequency 120.8 and the squawk 5462. It's correct, sir. Clear to push back and set up, come perfect. Go to 077, clear to set up and push back, go you. Voo 940, autorizado decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 10 noite. Está autorizado decolagem, dá 10, voo 1940. Está levantando. Duas aproximações até levantando. Possibilidade da prova de bridge pro 6259? O Xenia 6259, chamo direto, se vocês direto ao centro Recife, na frequência 125 decimal 1. Vai chamar o centro 251 até a volta. Autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 06. Baixar travado. Voo 940, decolada 56, semicontrole 120, decimal 8. 208, uma boa noite, voo 940. Controle Salvador, voo 940, boa noite. Voo do 940, contato radar, firma até 360, saída da El. 360 no da El, voo 940. 776, visual. Sério, completo final, chame 2186. Solo 8841, solo 58, livre direita, chame solo 121, decimal 9. 219. Polígono 776, baixado e travado, visual 1-0. Vento 180, grau 069, cheque trem autorizado, pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 776. Alpha Road Point 118, decimal 6. Altimeter 1016. Code 07760, apron India, holding point 110, tower 118.6, KNH 1016. Salvador, boa noite, 84, livrou na sua escuta. Boa noite, 84, prossegue de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Salvador, Altan, 3197, posição 02 para push e acionamento. Tá 3197, após a passagem do Condor na retaguarda, está autorizado o push no 02. Após a passagem do Condor na retaguarda, está autorizado o push no meio, vai chamar para o táxi, 317, atento. Siga Kalimantan. Kalimantan, no tráfego conhecido no setor, chame fora do solo. DCD3, chame o centro Recife, na frequência 251, alterna 13325. 251-3325-1273. Solo Salvador, é o total Mac Tantango. Prossiga Mac Tantango. Finalizado o cheque dos reatores, estamos prontos para poder voltar. Prossegue via Alpha Kilo até o Patch 3, Mac Tantango. Ciente, grato Mac Tantango. Tango, vai prosseguir bem devagar, vai subir passar a aeronave que está pousando agora e já pode seguir a retaguarda da mesma, tá ok? Positivo. A Juliette, gol 1884. Gente, o gol no 884. Vai para a descida passagem ao tráfego da Condor e após ingresso da Juliette para o 09. Sete. Vai descida passagem ao Condor e prossegue para o 09 no 884. Como 776 no solo 01, livre direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, direita, no 776. A prova do solo. Vamos ter aqui as pessoas aqui no Etna. Faltava lhe marcando, gente, mantém escuta permanente. 02733, muito boa noite, para Recife, mantém a escuta lá da cópia. 77, clear the line up and take off runway 10, wind 80 degrees, 08 knots. 077, line up, runway 10, clear for takeoff, runway 10. 1776, prossegue via Alpha, chamante Juliette. Alpha and Juliet, the second to me. Brian at 04, contact approach control, frequency 120.8. Go to 077120.8. Good evening, Condor 077, passing 1800, climbing flight level 330. Condor 07, follow radio contact on departure, climbing in tempo level 330 on Puka. Condor 077, Puka, climbing flight level 330. Manda da Juliette, 7776. Eu sou 7766, 5 aeronaves da TAM, sem ingresso de Juliette pro 03. Aguardando o início do táxi do TAM, após a livre ingresso pra posição 3, 0776. O Mike Tango Tango tá autorizado pro seguir via Alpha, Kilo até o passe 3. Manda da Juliette.